amanhã termina a exposição, está aqui um bocado de misto de inovação, design, são várias vertentes que ligadas à agricultura e a uma questão de uma atividade que acaba por ser tradicional, mas que é uma atividade moderna também nos dias de hoje. Exatamente, nós vamos amanhã, no fecho da exposição, na sessão de encerramento, convidamos dois designers para estarem aqui a falar sobre esta problemática, o passado, o futuro e sobre a vitalidade que existe para, sobre o nosso território rural, construirmos uma outra coisa, uma outra perspectiva, um território mais contemporâneo, um território com capacidade de se revitalizar a ele próprio, com as pessoas que vivem nos lugares, porque é exatamente esta a temática desta exposição e o objetivo das Aldeias do Xisto. As Aldeias do Xisto são um território de grande dimensão, são cerca de 5 mil quilómetros quadrados, com 27 aldeias. Muitas delas, do ponto de vista arquitetónico, do ponto de vista urbano, já tiveram a sua intervenção. Casas fantásticas, pessoas que já têm turismo rural, que fazem pequenos produtos ao nível das compotas, ao nível de serviços. Há eventos muito interessantes a acontecerem nas Aldeias do Xisto, ligadas ao todo terreno, às bicicletas todo terreno. Bem, há um conjunto muito grande de atividades que as Aldeias do Xisto, que é uma organização com uma série de anos, não é, que têm vindo a desenvolver, e esta entrada do design, esta segunda entrada do design, porque as Aldeias do Xisto já trabalhavam com designers, que construíram a sua marca, que construíram uma série de publicações que têm, mas agora eu chamo-lhe uma segunda entrada do design, porque estamos a tentar perceber realmente que somos um país com um potencial fora de série. Nós somos um país ainda selvagem em alguns sítios, ainda muito intocado. Outro dia teve uma equipa da BBC que fez sobre Portugal um filme que chamou Portugal Selvagem. Portugal, onde ainda é possível observar os animais no seu habitat, onde é possível ainda observar paisagens intocadas, e portanto, e muito perto, a uma hora de avião, a duas horas de avião de Londres, a duas horas de avião do centro da Europa, não é? E temos essa característica, temos um povo com uma memória e uma história muito interessante. E essa história tem muito potencial para se desenvolver em objetos contemporâneos, em novos significados, que esses objetos têm que ser portadores desses significados, têm que ser. Quando compro um objeto nas Aldeias do Xisto e o levo para a Dinamarca, estou a levar um pouco da nossa história. E precisamos de cuidar a forma de como construirmos esses objetos, de como contamos essa história, porque esse objeto vai ficar em casa de alguém que nos visitou durante muitos anos para comunicar a nossa história e o nosso país. Isto é um ramo de atividade em que há um investimento grande, temos uma população idosa e até uma grande maioria ligada à agricultura, temos um interior profundo também muito envelhecido. Isto acaba por ser um desafio e uma proposta para que quem surge e surge de novo e que tem autonomia e tem capacidade de trabalho e de inovação, se juntar a estes projetos e economicamente tornar o país mais rentável. Exatamente, quer dizer, há aldeias onde a população é efetivamente muito, muito idosa já, mas não é uma população morta, não é? É uma população viva, que com capacidade ainda de fazer coisas interessantes e, portanto, se nós juntarmos sangue novo, se juntarmos novas ideias, se começarmos a desenhar com as pessoas novas perspectivas de inovação, vamos ter com certeza sucesso, não é? Quando fizemos uma pequena viagem rápida, não é? Sobre este território das Aldeias do Xisto, antes de começarmos este projeto, tivemos a investigar, tivemos a tentar perceber o que era o território, o que é que ele tinha para dar, porque eu próprio não conhecia algumas das aldeias, mas não conhecia na totalidade, e percebemos exatamente isso, não é? As pessoas que moram nestes lugares, que estão isoladas, precisam de novas pessoas, é preciso um sangue novo nas aldeias, é preciso que as aldeias tenham de novo padeiros, é preciso que as aldeias tenham de novo carpinteiros, que tenham sapateiros, porque uma aldeia que vai comprar tudo ao supermercado a 200 km ou a 100 km, a proximidade destes mega hipermercados e supermercados é muito grande, mas nós sabemos que eles destruíram muito, muito, muito este contexto comercial e este contexto destas pequenas atividades que existia. Portanto, nas aldeias, este é um sonho que eu tenho, não é? De reconstruir as aldeias, mas reconstruir as aldeias com pessoas. não é? Esta revitalização tem que ser feita com pessoas. Os jovens designers podem ser exatamente esses personagens, esses atores que tranquilamente têm disponibilidade para isso, assentam arraiais numa aldeia e a partir daí podem começar a fazer coisas. E o trabalhar em rede é fundamental, não é? Exatamente. E de certa forma há um contrassenso, porque nessas aldeias acaba por haver quase que um auto-isolamento, não é? Com essa população tão idosa e com as dificuldades económicas que têm na atividade, acabam por se auto-isolar e acaba por ser também um contrassenso. Eu acho que não é, acho que é o isolamento e o auto-isolamento, não é? As pessoas, a determinada altura, quando começam a ficar sozinhas, começam a criar mecanismos de defesa e não se abrem ao exterior. E nós temos que ir às aldeias e tentar estabelecer essa ligação de forma a quebrar, às vezes, essa barreira. E quebra-se rapidamente, não é? Quando fizemos essa viagem de investigação, ajudámos pessoas a apanhar azeitona, ajudámos pessoas a arrumar as galinhas e as cabras. A criação das cooperativas, que era um pensamento fundamental nisso? Claro que esta criação das cooperativas, deste trabalho em rede, deste trabalho comunitário, desta coprodução, é extremamente importante. São trabalhos que se têm já desenvolvido em Portugal, que se estão a fazer aqui e ali. Agora é preciso criar as redes, não é? Porque essas redes criam massa crítica e criam outras capacidades de envolvimento, de ligação entre pessoas e até de... de movimentação das pessoas de um lado para o outro, alguém que esteve a trabalhar numa aldeia do Norte e que pode ir trabalhar para a aldeia do Sul e que vai trazer os ensinamentos do Norte para o Sul. Portanto, essa criação da rede é importantíssima. E há um desaproveitamento também de uma força, acaba por ser uma força coletiva, uma força económica pujante, mas que acaba por estar desligada e sem uma união entre todos os agentes da atividade. Ontem à tarde... Teve aqui uma amiga minha, portanto, que é mulher de uma pessoa que trabalhou, de um artesão que trabalhou connosco, não é? E que é da Islândia, que dizia exatamente aos alunos do potencial que estava aqui expresso, não é? Porque é uma pessoa culta, uma pessoa habituada, uma pessoa cosmopolita, uma pessoa habituada a viajar pelo mundo, e quando chega a Portugal encontra muitas vezes os objetos que ela encontra que representam Portugal não são os melhores. É difícil encontrar coisas interessantes. Ela é uma mulher ligada à moda e, portanto, dizia que havia coisas, poucas coisas com fashion, não é? Com moda. As coisas eram muitas vezes feias, deturpadas, não é? Embora elas tivessem na sua origem uma forma, um significado e uma originais e, portanto, coisas que têm qualidade, mas depois essas coisas foram-se deformando, não é? O nosso artesanato belíssimo, como são aqui estes cestos que nós temos aqui, estas capas da capuchinha, as escadas, as mantas, nós temos tecnologias tradicionais fantásticas, temos formas tradicionais fantásticas e é preciso, por um lado, preservar essas formas. Essas formas têm que continuar a produzir rigorosamente como elas têm vindo a ser produzidas há 100, 200, 300, 400, 500 anos atrás. Mas quando lhes acrescentamos uma nova dimensão contemporânea, tem que ser feita por especialistas, tem que ser feita por designers, tem que ser feita por pessoas... Há espaço para a criação, para a renovação e para ideias novas. Exatamente. Esta renovação não pode ser feita de qualquer maneira. Esta renovação tem que ser uma renovação que preserve a estética, que acrescente significado, as tradições, que respeita a memória valor, também. Respeita, não é? A memória. Exatamente. Também. Esta exposição é baseada na nossa memória, na nossa identidade e numa memória rural, não é? A memória rural foi a construção exatamente do nosso espírito português, da nossa alma lusa. É nessa perspectiva que este projeto se chama Agricultura Lusitana. No início era um bocado estranho, porquê chamar este projeto que não tem agricultura imediatamente incluída, porque é que lhe vamos chamar de agricultura? Hoje já não é tão estranho, o nome já não é tão estranho e é completamente aceito, já integrado, porque é exatamente essa a explicação. O nosso património rural construiu grande parte da nossa cultura. E essa essa memória é riquíssima, é uma memória que a todos os níveis, ao nível da música, ao nível ao nível da escrita, ao nível das tradições orais, essa memória tem um potencial para se transformar em coisas novas, em coisas contemporâneas. que tu nos apresentas. Tem jeito de balanço, termina amanhã, mas espero que não termine amanhã, que acabe por ser intemporal e que seja aqui um abrir portas e um pontapé de saída. Exatamente, o facto de termos trazido esta exposição à Universidade de Aveiro, acho que foi extremamente importante, porque já abriu muitas portas e abriu muitas mentes, não é? Estas portas no sentido da mente, não é? Da aceitação e da percepção de que esta ligação entre o craft, entre os artífices e os designers é uma ligação que temos que fazer, que está aqui já feita, não é? E que tem que ter continuidade porque vai criar, do ponto de vista social, economia social, e essa é a mais importante de todas para a renovação das aldeias. Estes dois meios, embora distintos e estanques, podem se unir e juntar forças? Podem-se unir, têm-se unido e têm aqui variadíssimos exemplos de como é que essa ligação é uma ligação que frutífera, não é? Tem trazido capacidades renovadas para os designers e para os artífices, não é? Isso é importante. Não é só um dos grupos que vai tirar mais valia, são os dois em conjunto que têm que trabalhar para esta nova capacidade de fazer, né, e de nos representarmos. Para si, como responsável deste projeto, um dos responsáveis deste projeto, acaba por ser uma motivação extra estar englobado nele. Claro, se não nos divertimos, não conseguimos trabalhar, não é? Para mim é essencial trabalhar e divertir-me, e esta foi uma diversão muito interessante. A afluência do público foi o que esperava? A afluência do público foi... O sítio é magnífico, não é? Por aqui passam, pelo edifício da reitoria estão sempre a passar pessoas, não é? E portanto cada pessoa que toca leva uma mensagem de cada um destes objetos da exposição na sua globalidade, e isso acho que foi importante. Os jovens que têm vindo aqui das escolas fazer visitas também têm sido muitíssimo importantes. Para mim foi uma nova descoberta, enquanto docente, não é? Mas enquanto cidadão, porque acho que é um serviço de cidadania que também o design tem que prestar. E vê-se nos jovens, no brilho do olhar deles, quando falamos desta nova ligação entre o craft, nova velha ligação entre o craft e o design, as memórias, as identidades, as possibilidades de futuro. Porque estamos aqui a abrir também possibilidades de desenvolvimento futuro para a nossa economia do interior. Embora a exposição esteja aqui na zona litoral, o interior é outra coisa completamente diversa. E temos um mundo rural no país, pelo país todo, acaba por ser um efeito bola de neve, pode ser um efeito bola de neve. Exatamente, pensamos que sim.